Capítulo 14. Seja um imitador de Cristo. Ler 1 Coríntios 13 e inserir o próprio nome ao ler a palavra amor é um exercício devocional comum. O que, na verdade, você precisa fazer é passar por 1 Coríntios 13 e colocar o nome de Jesus ali. Jesus é paciente, Jesus é bondoso. Jesus faz todas as coisas perfeitamente e eu devo é fazer nele o que estou fazendo. Se você não está imitando Jesus Cristo ou imitando o seu povo que imita a Ele, se você está corrigindo seus filhos de forma dura ou cegamente com um senso de pânico, ou se não está corrigindo seus filhos da forma como deve, então é mais fácil pensar da forma reversa e acreditar que Deus esteja fazendo o mesmo com você. Alguns de vocês, pais, devem ter lido este livro com a sensação de um chute na cabeça. Você pode sentir como se nada pudesse fazer a respeito. Seus filhos já estão todos mais velhos e parece que Deus está olhando para você da mesma forma como você costumava olhar para os seus filhos. Mas Deus não age dessa forma. Ao pensar sobre o Deus onisciente e onipresente, precisamos pensar em um Pai. Muitos de nós o imaginam como uma força ou um poder onisciente, onipresente e onipotente, tal qual a eletricidade, e com uma tendência maldosa prestes a punir. Mas Deus não é nada disso, e erramos ao pensar nele nesses termos. Deus perdoa. Ele o tomará de onde está, não de onde você deveria estar. É preciso pensar: tudo bem, não posso fazer nada disso fora de Cristo. Tudo precisa estar em Jesus, em um espírito de amor. E devo me voltar a Ele e aceitar o perdão que Ele oferece. Ele é que deve me tirar daqui. Isso é o que você deve entender. Não se trata de uma super-lei. Tudo isso é o Evangelho. A criação de filhos é o Evangelho em sua completude, pois também Deus nos está criando. E para o que Ele nos está criando? Para a presença, para o gozo e para o céu de Deus. Ele nos está criando para sermos como Jesus. Ele nos está criando para sermos nós mesmos.